quero te agradecer por ouvir o desabafo em palavras desse humilde MC. Aqui na terra tá cruel, difícil de viver. Pessoas se destroem na guerra pelo poder. Insanos humanos que se dizem ateus, mas no sufoco só se lembram do nome de Deus. Clamam por justiça, mas não querem se igualar. Querem ser superiores pra poder nos humilhar. Pessoas estão morrendo tentando te adorar, pregando um evangelho proibido de pregar. A ambição e a inveja, munição pra guerra. A vaidade e a luxúria já tomou conta da terra. Temos hospital lotado, tiro pra todo lado, e a revolta na cabeça do povo indignado. Temos tráfico de drogas, temos prostituição. Temos filho que mata pai, irmão que mata irmão. Sirenes nos levam ao pensamento profundo. Tiros, arma, sangue, é chegado o fim do mundo. O povo se desespera porque tá pra chegar. Procuram por ajuda, mas não conseguem achar. Temos governantes sem respeito e moral, que trocam seu caráter por cédulas de real. Uma guerra declarada entre o condomínio, o gueto, e os preto odeiam os branco, e os branco odeiam os preto. Bombas no Iraque como no Vietnã. Famílias que não acreditam mais no amanhã. A ciência cada dia querendo provar que Deus não existe e não irá voltar. Fim do sofrimento, angústia e lamento. São mortes e pesares, destruição de lares. Tragédia todo tempo, é só ficar atento. E lotação de bares, tristeza pelos ares. Fim do sofrimento, angústia e lamento. São mortes e pesares, destruição de lares. Tragédia todo tempo, é só ficar atento. E lotação de bares, tristeza pelos ares. Joelho no chão, suplico coração, na mente carente de qualquer irmão. Fuzil e canhão, memória e ilusão, vivendo a vida na rebelião. Anel e corrente, ele chapa quente, sempre andando na linha de frente. Carro importado, mulher do lado, esbanja poder e medo de morrer. E na cabeça do pai de família, que passa a noite acordado, preocupado com a filha pra sustentar, crescer, cê tá ligado. O mundo te cobra, mesmo quando ele tá errado. Faça diferente.